casa da rua do sonho. Moro com a realidade e nela eu me envergonho por não sentir-me à vontade. Na casa da rua do sonho, moro com a realidade e nela eu me envergonho por não sentir-me à vontade. E nessa realidade tem muita coisa errada. A nossa sociedade tá com a cara vendada. Muita criança na rua vivendo em prostituição, cheirando cola e roubando, crime a primeira lição. Na casa da rua do sonho, moro com a realidade e nela eu me envergonho por não sentir-me à vontade. Na casa da rua do sonho, moro com a realidade e nela eu me envergonho por não sentir-me à vontade. Ali bem perto a madame, rica, feliz e bendita, não sabe o que é passar fome, nisso ela nem acredita. Leva a cadelinha Bambi no pet shop da fita, gasta R$1.000 por mês pra bichinha ficar mais bonita. Na casa da rua do sonho, moro com a realidade e nela eu me envergonho por não sentir minha vontade. Na casa da rua do sonho, moro com a realidade e nela eu me envergonho por não sentir minha vontade. E lá na roça, coitado, sou um matuto penando. De dia um sol danado, de noite a barriga roncando. A fome é sempre constante, por dia uma refeição é feijão com rapadura, pra dormir só tem um chão. Na casa da rua do sonho, moro com a realidade e nela eu me envergonho por não sentir-me à vontade. Na casa da rua do sonho, moro com a realidade e nela eu me envergonho por não sentir minha vontade. Enquanto isso, os homens lá no Planalto Central, é mensalão, sanguessuga, tem vampiro, tem lalau. É o dinheiro do povo na cueca e no calção. Não temos mais segurança, saúde é caos de plantão. Na casa da rua do sonho, moro com a realidade e nela eu me envergonho por não sentir minha vontade. Na casa da rua do sonho, moro com a realidade e nela eu me envergonho por não sentir minha vontade. Mas isso ainda tem jeito, é só Maria e João tirar seu voto do cesto, do curral, do panelão. Vamos cortar o cabresto e arrancar o morão, que o prêmio dessa história é uma nova nação. A casa da rua do sonho é de reforma, doutor, pra que eu não mais me envergonhe de ser o seu morador. A casa da rua do sonho é de reforma, doutor, pra que eu não mais me envergonhe de ser o seu morador. A casa da rua do sonho é de reforma, doutor, pra que eu não mais me envergonhe.